Is anybody home? Vamos lá, que vai começar a baixaria. Vamos lá. Vamos lá, que vai começar. Gotta go, guys. See you next time. Catch you later, mate. Monsieur is here with me.